gosta de aparecer na TV, mas ela gosta de aparecer na TV. Depois que ela assumiu o Roda Roda, não vi mais. Depois que ela assumiu o Roda Roda, não vi mais. Foi a pior coisa que poderia acontecer. Foi a pior coisa que poderia acontecer. Patrícia, a brava Anel, não faz um bom papel. Não, não, não. Patrícia, a brava Anel, não faz um bom papel. Não, não. Patrícia, a brava Anel, não fez um bom papel. Patrícia, a brava Anel, não faz um bom papel. Não, não, não. Patrícia, a brava Anel, não faz um bom papel. Patrícia, a brava Anel, não faz um bom papel.